Venga, venga con Dios, que sea tu fe. Estamos aquí hablando. Eu sou o Cassius Clay. Quem ouvir essa merda não vai entender bosta nenhuma. Vai, vai. Eu sou o Pivete, bota mais meia hora aí nessa porra aí. Eu sou o Bala e no CS eu só matava o Manel. Aqui até o Z. Lan House é Lan House, sabe o café, sabe o café. E aí dentro. E o Manel é o Manel. E eu sou o Neto Maru e eu sabia que o apelido do Manel era Manteiguinha, mas não sabia o real motivo. Manteiguinha é meu ovo. Taria. Eu tenho orgulho de ter botado o apelido dele. Eu tenho orgulho de ter botado. Vai fazer o tanto. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre locadora de novo e Lan House, né? A época clássica da Lan House, né? Não, Manteiguinha. Puta que pariu, mano. E a me matou de novo, mano. Calma, mano, tu tá nervoso. É a faca ainda. Manteiguinho, não sai dessa. Porra, eu na faca de novo. Vacilei, mano. E veio, se veio. Correio. E vamos para mais uma semana de mais uma Zela Caixa. Vamos lá. Vamos para os recados, Neto, lá do Asila 3, né? Os primeiros recados do Asila 3.0. Como a gente já vem dizendo há várias semanas, né? Continuem curtindo a nossa fanpage no Facebook, né? fb.com/asileiton. Sim, eu quero que a gente, todo mundo que esteja escutando isso, vá lá e dê uma curtida, né? Cara, não custa nada, né, cara? O cara chega lá e dá uma curtida. E isso exatamente. Ajuda. Exatamente. Quem não sabe o que é curtir é clicar naquele. Aquela joinha pra cima, né? Aquela nice guy. É, se bem que podia ter o joinha do Zangief, né? Zang, o joinha de lado, né? Joinha russo, né? Joinha russo ali do Zangief. É, mas tem o legal, o negativo e o joinha russo. O né? Joinha russo é todo invertido, né? É, ficaria interessante. Fica aí, foi. Então clica aí, dê o seu joinha russo aí pra gente, né, cara? Então, pra gente o que interessa é o joinha normal. O é. Que ainda não tem, né, cara? Ainda não tem ali o joinha russo, né? Mas enquanto ainda não tem o joinha russo, clique aí no joinha normal, né, do Facebook. Exatamente. Siga a gente também no Twitter, né, o @azileiton. Sim, que agora tá muito mais ativo, né, cara? Antes não tinha tantas atualizações, mas agora vai, agora. Agora no 3.0 a gente tá bombando, né, não só no design, mas também no conteúdo. É fácil o teste, né, você que tá olhando aqui a gente, tá, vá nesse momento no Facebook, poste lá alguma coisa, dê uma cutucada e teste se a gente tá dizendo a verdade ou não, né? É, cara, o Facebook e o Twitter, cara, são dois canais e o usuário pode falar com a gente, né, cara, pessoalmente. É, às vezes o programa quase nunca acontece, né, mas esporadicamente atrasa, né, um pouco, aí você pode ir lá e perguntar, o que foi que atrasou e tal. É, bando de baitola, né, cara? É, pode xingar também. Twitter é legal porque o pessoal fala com a gente, né? E fala lá com o @azileiton, né? Ele responde lá as perguntas dos caras. De vez em quando tem umas discussões massa lá, né? O legal do Twitter é isso, né? Que é um software computadorizado que conversa com as pessoas, né? Sim, isso aí é legal, cara, é muito foda, cara. O Facebook também, né? O Facebook é mais uma ferramenta de divulgação. Serve também pra gente espalhar a nossa palavra, né, no AsilaCast. Espalhar os links. Parada quase religiosa, né, cara? Espalhando a palavra. É, pois é, não, mas vale a pena. Uma curtida não faz mal e ajuda bastante a gente, né, cara? E ajuda também a gente a clicar nos links da Saraiva, né, também. Isso aí ajuda em alto grau. Esse é aquela ajuda que completa o 13º, né? Isso aí ajuda a gente pra cacete, cara. Ah, mas o cara pode clicar nos links e ele não. Você não precisa comprar o que tá anunciado lá no banner, né, cara? O cara pode clicar no link e comprar outras coisas que não tem nada a ver, né? Mas o importante é comprar clicando no link, né? Na verdade, o segredo é esse. Você pensou em comprar qualquer coisa pela internet, vai primeiro no Azila, clica no link da Saraiva e depois você pensa no que é que vai comprar. Exatamente, cara. E o Azileitor 3.0 finalmente, né, cara? Chegou aí, rapaz. Tem gente divulgando, né? Pensando que era pegadinha e tal. As pegadinhas do João Kleber, né? Tudo sem graça, armado. É, o pessoal da armado. É, não, porque o pessoal andava meio duvidando. É, esse 3.0 há 4 meses que estão prometendo. É. Assim, sai, não sai, não sei o que, mas tá aí, né? Agora, desse negócio de pegadinha, mano, eu percebi as do João Kleber, realmente era armado, né? Aquilo ali do João Kleber. Mas agora as do Silvio Santos, mano, até hoje, mano, essas bichas estão aí, mano, tem umas que é bem feita que são uma porra, mano, essas pegadinhas. É, mas aquela recente dele do elevador, uma das mais populares, mano. É, e teve também recentemente a pegadinha do PC, né, cara? Cuidado com as pegadinhas do PC, mano. A gente vai deixar a leitura dos e-mails pro próximo, não vai ter vaziladas. Os e-mails a gente vai ler no próximo, porque a gente quer dar esses recadinhos aqui, né? O sucesso do RC Show, olha aí. Muita gente baixando, né, cara, pra ouvir. Recorde de download, já ouvimos dizer que foi uma das mais tocadas, né, do Chaceia. É, e o pessoal dizendo que ficou melhor do que a apresentação do Roberto Carlos na Globo, né? Aí você tira o naipe que foi a apresentação da Globo, né, mano? Os caras chamam... Michel Teló, mano. Teve uma hora que eu tava zapeando os canais, mano, eu vi o Roberto, tipo, dançando um funk, mano. Oi, esse bicho parecia que tava todo engessado, mano. Tipo aqueles robozinhos que o cara dá corda, mano. Já bem. Não, foi nessa hora que eu tive certeza que o nosso programa superou o da Globo. Não, o Roberto ali tem muitas coisas em comum, né? Com o Manel, né, cara? Por isso que esses bichos se entendem, né? Alcoolismo, né? É, o Manel também tem uma perna mecânica. O Manel também tem superstição com cobras, né? Não, o Azileitor 3.0 tá com muitas novidades, né? Também lá, cara. Muitas postagens novas. E não é só o visual que ficou mais bonitinho e tudo mais. O conteúdo também a gente tá melhorando. Mas são coisas que vocês têm que acessar diariamente para perceberem as mudanças, né? As coisas que estão vindo para melhor. Sim, vocês têm que acessar diariamente, cara, porque isso é importante. E todo dia tá tendo alguma coisa nova, né, cara, lá no Azila. Dependendo de quando você esteja ouvindo esse cast, talvez não aparente tanto, porque a gente tá nesse período de ter muita gente de recesso, né? Muita gente viajando e tal. É aquela semanazinha entre o Natal e o Ano Novo, que ninguém quer fazer porra nenhuma, né? Pois é. Mas acompanhe diariamente a partir do dia 3 de janeiro de 2013. Vai disparar tudo, né? Sim, cara. Atrações diárias, várias novidades por dia. Vai ser praticamente de hora em hora saindo coisa nova no site, né? O que a gente quer fazer também é saber o que, vocês estão achando, né? Do Azila novo, do que vocês gostaram, que não gostaram do novo Azila. Escreva que pra faltou gente. Faltou ter, né? O cara, não, mas ficou muito bom e tudo, mas eu queria que tivesse, sei lá, o talk show do PC de nome. O que vocês acharem que ficou devendo aí e tal? O que tá em alta hoje é o vlog de culinária, né? A gente podia lançar o vlog de bebidas do Manel, né? De frente com a garrafa, né? De frente com a garrafa. Ficaria bom. Fica aí, mas é com vocês. A gente, o que os ouvintes forem pedindo, a gente vai tentando acatar à medida do possível. Sim, né? mandem e-mails pra gente, né, cara? Falando que vocês gostaram, que tem que ter, né? Que não gostaram do Novo Azila. Usem a ferramenta, né? Comentem também nas postagens. Isso é importantíssimo, a gente manter esse diálogo, né, com nossos ouvintes. Exatamente. A gente tá aí pra ouvir nossos queridos ouvintes e tentar ir melhorando sempre pra melhor, né? Sim, e como a gente tá pedindo ideias, né, pro pessoal, a gente tá chegando também no episódio número 100 do Azila Cast. Caralho, bicho. Olha aí, mas tá quase em cima, cara. A gente tá em 94, né, esse episódio. Cara, mas episódio 100, cara. Nunca imaginei que a gente chegasse tão longe assim, né? Quem diria, né? Parece que foi um dia desse que o programa começou, mas já tá no 100. E do cara. 2 anos de asila, cara. É foda demais, né, cara? Parece que foi um dia desse que o pessoal se curou da gagueira, mas consegue falar e tal. Cara, né? Mas a gente quer saber o que é que vocês querem que a gente faça, né? No episódio número 100. Vocês querem que a gente faça um episódio especial, sei lá o quê. Deem ideias, né, cara, pra gente. Que a gente quer fazer um programa de qualidade pro episódio número 100, né? Não é aquele episódio da concorrência, que é o maior quebra-galho, né? Os caras não querem trabalhar. Episódio quebra-galho, cara. É, porque isso pro meio do entretenimento é notório. Quando o cara faz um episódio de melhores momentos, que o cara não quer trabalhar. É. É, pode prestar atenção, mas quando tem greve dos roteiristas nos Estados Unidos, quando as fábricas dão férias coletivas, mas sempre bota melhores momentos do ano. E é uma coisa que a gente tem que falar: Azila Quest está chegando. Pois é, se o Azila 3.0 chegou, como a gente já tinha anunciado, o Azila Quest vem vindo logo atrás, né? É, pois é, cara. Então, se o Azila 3.0 chegou, é mais do que prova que vem vindo aí o Azila Quest, e com ele muita coisa relacionada ao universo de RPG, né? Sim, cara. E uma coisa que eu queria comentar sobre o Azila Quest, que ele demorou muito, né, cara? A gente lançou aquele primeiro episódio há uns 50 programas atrás, 40 programas atrás, sei lá. Também parece que foi ontem, né, o Azila Quest. Como é que pode, bicho? Ele demorou muito, mas ficou foda, cara. É um universo todo só pra ele, cara. Um universo... A história, cara, tá... Tô curioso pra saber o que é que a galera vai achar, cara. É isso aí. É como a gente disse, demorou, porque não é só o Azila Quest normal e tal, que todo mundo conhece. Vão vir novas coisas bastante interessantes pra quem gosta dessa parada de fantasia, né? Literatura medieval. Eu acho que o Azila Quest, cara, ele muito possivelmente, cara, pode se desdobrar em várias coisas, né, cara? É, mas pra você saber quais vão ser essas novas coisas, né? Só acompanhando o site. Né? É, cara. Acompanha o site aí, acompanha nas redes sociais também, né? O Azila Vlog também tá chegando. Essa parada do vlog, cara, a gente quer fazer também uma coisa, não aquela coisa normal, né? De vlog normalzinho e tal, cara, de frente pra câmera, tá e tal. Um tempo. Abafando, né? A gente quer fazer uma coisa diferente. Como todo mundo do site, a maioria da galera do site mora aqui em Fortaleza, a gente quer trazer os convidados, né? Quer trazer o Manel, quer trazer o Bala, quer trazer o PC. Os convidados, eu pensei que tem aí que trazer o Falcão, né? O Luiz Gonzaga, Tom Cavalcante, né? É, mas trazer o Tom Cavalcante e tal, esse pessoal. Né? Tirulipa, né? Que agora é da Globo. Tirulipa. Seria um excelente momento pro cara trazer o Tirulipa e tudo mais. E o cara de Ubalo, Manel. Nada a ver, né, velho? Mas entrariam como convidados também. Eles têm o mérito deles, né? É. Se bem que depois do RC Show, o Manel tá metido a famosão, né, e tal. O bicho tá todo... Ele tá dando com um ombro mais alto que o outro, né, agora. O bicho tá negociando pra cantar num bingo da igreja, ele agora criou confiança. Putaria. O Azila Vogue, ele é uma parada que vai ser um pouco mais grandiosa, né, mas eu tô tentando vou tentar fazer alguns vídeos curtos pra gente postar. O Bala também vai fazer vídeos, né, e tal. Vai ficar legal, cara. E isso o pessoal só vai poder acompanhando pelo site, né. É como a gente disse, vocês vão perceber que agora em 2013 vai chegar muita coisa nova. O que vocês esperaram já, desde o tempo que a gente vinha prometendo, logo no início agora de 2013, vai começar a aparecer aí, tudo que a gente prometeu. Acompanhe e nos dê o retorno, né, se estão gostando ou não, se não, porra, ficou uma merda, tira isso aí do ar, não sei o que, se for bom. E a gente vai tentar manter essa comunicação com os ouvintes, né, saber o que a galera quer e o que não quer. Vai ficar legal ali o Azila 3.0, né, cara? E não esqueça de divulgar pros amigos e pros parentes, né? Isso, cara, pra todo mundo, né, cara? Pra namorada, parente, inimigos também, né, cara? É, isso aí é pra se você só ouviu o programa e não gostou, né? Não perca a viagem e anuncie pro inimigo seu. Aí, porra, mano, gostei de nada aqui, tudo mal, vou recomendar pro meu inimigo que eu quero que ele se dê mal. Escuta essa merda aí, né? Escuta essa bosta. A gente quer agradecer todo mundo, né, cara, que teve envolvido no desenvolvimento da Azila 3.0 e principalmente aos ouvintes, né, cara? Que os ouvintes é que fazem a coisa acontecer, né, cara? Se não fosse pelos ouvintes, nós nunca teríamos a pretensão de chegar no 100º episódio, né? Pois é, caralho, 100 episódios, cara. Meu Deus do céu, ainda tô impressionado, cara, isso aí. Não, mas a gente chega lá, agradecer novamente a todo mundo que tá com a gente desde os primórdios, né, do Azileitor. É, o Azila 1, né, cara? Azila 1, e o pessoal que tá chegando agora, né, quem sabe esse é o primeiro Azila Cast, que o pessoal ouve e tal, fiquem à vontade, né, aí. É, cara, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, mandem e-mails e comprem na Saraiva. Pois é, que é importante, né, isso aí. Aí vamos lá, vamos pro episódio que tá massa e vamos embora, né, cara? Um abraço pro Dinho também. Um abraço pro Dinho, vamos embora. Esse bicho ali nunca andou em locadora, não. O bicho era pata ali. É isso, mano. Na locadora que eu comprei o coisa, mano. Eu comprei o meu Super Nintendo. Foi a locadora que eu mais andei ali. A Olímpia. Manolá. Olímpia, mano? Onde era essa bicha? É isso, é, mano. Tu comi falava dessa bicha aí, velho. Sabe que essa locadora que ele chama de Olímpia, eu acho que é o Edson, sabe? A putaria maior é porque o pessoal disse que o Edson ficou cego, mano. Esse bicho lutava capoeira ali. Aí deram um chute ali na nuca do cara que ele ficou cego ali. Aí, é, mano, o Edson ficou cego ali. Aquela parada de desenho animado, né? Deram um chute na nuca dele, aí os olhos saíram, né? Não, mas não, ele não ficou cego, não, tá doido, né? Ei, Manel, aí é onde tu botou a tua house, né? Não, é na outra Manoel rua. Manel comprou a franquia, né, da Olímpia. Manoel. É, aí botou a Manoel lá. Parei esse negócio de Manoel. Manolão, mano. Esse bicho não, mano. Bora jogar na Manolão hoje, ó. Vai ter, mano. Que é Manolão é esse, velho? Manoel, Manel de e Lã de Lama. É Manolão, não. Pensava que era Manolão. É, mano, mas é verdade que tu não andava em locadora porque tua mãe achava que não era um ambiente propício pra uma criança da tua idade, era? Eu concordo. Quando ela nasceu com 30 anos. Putaria, porque esse ambiente de locador é um ambientezão escrotão mesmo, né? Só a galera ali, aqueles bichos tipo uns pedreirosão ali, com os calçãozão da Smolder, né? Tu pega ali os caras ali do estilo do Ribeiro, Manel. Vixe, o Ribeiro, o Evangelho é louco, né? Evangelho é louco, cara, eu putaria. Por que que o apelido do cara era Evangelho é louco? Foi o Manuel que inventou, mano. Porque eu vi que ninguém chamava o cara disso aí, mano. Mas Evangelho é louco, era só aqui, cara, só lá na house aqui que a galera chamava mesmo, mano. É o Moura que ficou frescando com ele, mano. E o Ribeiro ali andava, mano, na tua lan house, velho. Não, mano, no fliperama. Ah, é, dizer, mano, o cara era semi-analfabeto andando na tua lan house, mano. Era putaria. Semi-analfabeto. Ainda rubricava pra digital, porque a galera. Como é que é? Putaria, cara, que o Manel assinava de distância ainda na digital. Tinha um cara ali que queria me quebrar. Foi por quê, velho? Queria te quebrar. Porque quando eu era mais novo, eu dizia pra todo mundo que ia dar videogame, pra todo mundo, era meio doido. Ia dar videogame? É, Feliz, velho. Papai Noel. Mas eu era meio doido, eu era meio perturbado, mas não era mais novo. Mas cheguei, meu irmão, vou te dar um Play 1. Aí o cara, ah, beleza, valeu, obrigado, acreditava. Aí eu cheguei, passou uma pessoa dada. Não é, meu irmão. Aí passou uns dois dias, ei, mas cadê meu Play 1? Não, vou trazer, peraí. Aí passou uma semana, ei, meu irmão, tô começando a ficar puto, cadê meu Play 1? Eu, macho, era mentira, tu mentiu pra mim. Meu irmão, menti, doido. Aí ele, pô, eu vou te quebrar. Pô, quebra aqui na frente de todo mundo. Duvido. Putaria. Fui lá pro corredor da locadora, que tava cheio de adulto, né? Que eu era mais novo. Aí eu falei pra mim, bate aqui, otário. Aí ele pensou assim, pô, meu irmão, hoje não dá não. Ele, não, tem a próxima vez. Tu é doido, né, mano? Nunca mais volta aqui. No dia seguinte eu tava lá. Seria uma putaria escrota, né, mano? Porque o cara podia acontecer o que for na locadora, mas o cara tava lá no outro dia, né? E o geladinho, né, mano? Porra, meu irmão. Será que ele vai aparecer, né? E ele estudava no colégio que eu estudei, mano. Aí eu, saindo do colégio e tal e tudo, fui pra da quadra lá, né, do esporte lá, eu fui e atravessei. Ei, mancho, vamos resolver esse negócio agora. Não, pera aí que eu vou só beber uma água. Mas me espera aí que eu venho já. Eu tô esperando aqui. Eu me espera aí que eu não vou fugir, não. Não tenho medo de nada, não. Aí o amigo dele era conhecido meu. Ei, mancho, tu tá criando encrenca aí, ô bala, com o Primo It. Primo It, ele era gordo, carecão. Ele é meio doido, bala. Vixe, meu irmão, então faz o seguinte. Diz pra ele aí que eu peço desculpa e tal. Ele, não, ele disse que agora quer te matar. Que desculpa aqui pra ele, então, não, mas agora ele quer te matar. Eu juro. Putaria, mas aí. Não, mas rolava isso mesmo, rolava ameaça de morte mesmo na locadora, velho. A locadora era. O cara imaginava, né? É, cheio de menino na locadora. Os caras ali tudo ameaçando de morte. É, mas o cara chegava em casa e aí, mano, como é que foi lá na locadora? Não, mas me ameaçaram de morte. Aí depois eu cheguei pra ele, ei, mano, foi mal aí tudo. Ele, foi mal o quê, meu irmão? Eu pago 2 horas pra tu. Ele, ah, beleza, nós, ó. É isso. O cara já tinha esquecido e o balão. Não, mas na locadora rolava isso aí mesmo, mano. Porque naquela época, mano, rolava briga, mano. Porque a galera ficava jogando direto. International Superstar Soccer, mano. E era putaria, porque era todas as televisões, mano. Ficava aquele campuzão verde ali. Aí aqui e acolá, um cara tava jogando Mortal Kombat, aí outro Street Fighter. É verdade, viu? Putaria, e só aquele ambiente. Aquela gritaria. Aí cada um botava o volume maior que o do outro, né? É, mano. Era desse jeito. Eu lembro. Aí você sentado aqui. Aí minha torcida aqui, é mais massa. Aí gol, aí tava dedão no volume. Eu me lembro que tinha o dono da locadora lá que quebrou botando volume pra ninguém aumentar. Ou na CJ ele quebrou lá. Quebrou lá. Ninguém vai aumentar o volume dessa porra, mano. Bah! Quebrou e agora eu vou ficar só no controle. Aí pegava, ficava ali de longe, só aumentava, diminuía, aumentava. Deixa, aumentava só no palito ali, o volume ali. Era, mano. Ei, mano, pega o palito de fósforo aí. De longe, né? Com controle, né? Cortava mal pela raiz, o cabo quebrou, foi logo o botão. Foi, mas essa televisão, aquelas de madeira, né, antigona? É, mas até doido, eu me lembro uma das últimas vezes ali que eu fui numa locadora de videogame, mano, com meu primo, foi pra jogar Semana passada, né? Semana passada. A gente jogou uma partidinha de Guitar Hero 2, mano, e a galera tudo jogando ali o futebol, mano, no PS2. Aí tava tudo... as televisão tudo alto ali no futebol. O cara não escutava nem a música, mano, do Guitar Hero. Cadê a BS, não sei o quê, o cara tentando aumentar o volume ali da televisão, o dono ali olhando pro cara. O cara pode dar uma salva no amigo, né? É, até é doido. O cara chega e diz assim, ei, mas eu sou bom no guitarreiro. Chega lá, porra, meu irmão, o que aconteceu comigo hoje? Meu? Agora a maior fuleiragem ali dos donos de locadora, meu, que os da locadora aí do bala, o bicho era escrotão, o bicho quebrou logo o volume. Foi, mano? O véio era grande, mano. Cadê? O véio era grande, ó. Que locadora era essa, mano? Era FCJ, mano. Ah, aquele gordo era grande. Era, mano. O gordo. Ei, mano, a gente era pequeno, da mãozada do velho doía, mano. O bala é veaco. A pior putaria foi quando esses donos de locadora descobriram aquele timerzão da televisão. Eita! Que o cara via aquele segundo ali descendo, o cara, égua, tá acabando, não sei o quê. Mas um amigo meu trouxe um relógiozão na época do Japão, né? Que naquela época era mais difícil do comércio, né? Relógiozão muito doido, calculador e relógio e controle remoto, do. Era quase um iPad, né? Sério, mas achei que um relógio quadradão na época, aí tinha a calculadorazinha, os botões, né? Era tipo ali o relógio ali do James Bond, né? Era, ele apontava o bicho aí, ei, bala, vou botar mais meia hora. O cara tá lendo o jornal ali, já nem se ligar. Pronto, o rapaz, só no Castlevania. No Castlevania. Ei, mas a vela se ligava, tinha uma vela se ligava. Não, mas ela olhou assim, é isso aí, menino, passou do horário. Não, acho que a senhora tá caducando aí. Chama a mulher de caduca, né? Diabo de coisa, o relógio é esse, velho, que controla a televisão, velho. Macho, eu vou encontrar esse relógio aqui, véio. É um relógio mas antigo. Mas existia, mano. Eu me lembro que teve uma época que esse bicho aí era moda, mano. Só que o que eu vi o pessoal usando, tinha uma televisão na padaria lá perto de casa, que os caras ficavam mudando de canal só de putaria. É, mas no meu tempo era aquele outro. São 3 horas, 14 minutos. Ah, esse aí eu tive também. É, mas já minha mãe me deu um rabicho desse, eu mais não sou cego não. Mas você olhava no relógio, aí apertava o bicho. Ele era pra ter certeza, entendeu? Cara, o cara andando com um relógio de deficiente visual, ó. E quando era horário cheio, 3 horas, 4 horas, ele apitava sozinho. Sabe 4 horas da tarde? Conta aí uma história tua, mano, desse negócio aí da locadora do Olavo. Mano. Tu tentou seduzir a tia do Olavo pra ganhar mais tempo. Ganha mais horas doido. É, né, mano? É mó feiosa, tá doido, né? E aí, mano? Ganhou mesmo ela? Não ganhei, não. Não ganhou porque não quis. Ó, o Manel agora cuspindo no prato. Cuspindo no prato. Ai, Deus. Não, ela é feiosa. Conta aí, velho. É, foi um amor da vida pra ele todo okay, dia. Mas não tem nada, não faz nada. É, da velha, velho. Da velha assim. Eu disse que passava manteiga todo dia. Chegava pra ele, aí, mano, aquelas 2 horas. Quanto é que a gente altera a tua voz, mano? Ela chegava, Manelzinho, você tá com bônus. Manelzinho, você tá com bônus. Ixi, mano, esse negócio de bônus, eu me lembrei daquela história do... Tinha algumas locadoras, velho, que esses bichos faziam tipo uma promoçãozinha. Rapaz, tu pega um papel aqui, que tu jogou aqui 2 horas e tal, aí quando tu completar 10 horas, tu ganha mais 1 hora grátis, ele é. Você era o maior queixo do mundo, mano, velho, me enganou desse jeito umas 10 vezes, mano. Não, é isso, velho. Não foi, mano. Eu completava a porra e ele me dava um Big Big, mano. É isso. Big Big. É sério, eu tô falando sério. Isso aí tinha na Lan House do. Aquela Lan House do posto? Pois é, mas ali mesmo. A gente, não, eu ganhava a hora. Tu quer não, eu ganhei um bombom uma vez, mano. Eu ganhei isso aí, Deus. Seta Games era no Benfica, mano. Gastei dinheiro demais ali, mano. Porque o negócio sobreviveu graças a minhas custas. Sim, Marcos, mas tu ganhou a hora e o Bala ganhou um bombom. Foi, mano, chegou um Big Big, mano. Mas como era a promoção lá, mano? Não, mas porque ele veio assim, mano. Ele veio... 10 horas e ganhou um Big Big. Era 12 horas, sei lá, era 10. Aí você ganhava mais uma hora, entendeu? Aí ele via assim, ele via o magro. Eu ia querer comer, eu não queria. Aí eu tinha que jogar. Aí ele viu um bala gordo. Deixado, mano. Trocar aqui a hora com barra de chocolate. Vai que cola, né? Ai, bolou, doido. Eu tô fazendo a Lan House dele uma promoção dessa que ele disse que jogue 5 horas e pague mais uma. Eita, mano. Manolan. Por que tu nunca botou nenhuma promoção decente, mano, lá na Lan House, mano? Não é, mano? O bicho só queria o Venha Nós, mano. Nunca aliviou pra ninguém, mano. Não, mano, eu botei umas promoções só massa lá. Qual era a promoção da tua Lan House? Diz aí uma. Alugue 5 horas e ganhe uma grátis. Isso aí, ó, tô dizendo, ó. compro 5 horas e pague mais uma. Um vagabundo desse inventando agora, gente. Ei, mano, na tua locadora tu não botou uma promoção que o, sei lá, os primeiros que chegasse, botasse uma hora, ganhava mais meia hora, não, mano? Porra, assim. É, tem também, aí o garoto também lembra. Aí, é... eu me lembro, mano, porque a mãe do Manel botou esse esquema dos primeiros caras que chegassem, é, ganhava mais meia hora, porque normalmente de manhã cedo o movimento é fraco, né, na Lan House. Mas é uma boa, é uma boa. Não, mano, mas não deu certo, porque como o Manel que abria a locadora, mano, esse bicho já abria quase 11 horas do dia, mano. Acordava tarde que só uma porra ali. Ai, Deus. Não, mano. Era. E ele, na época da Lan House dele, ele jogava Tibia, né? Eita! Aí, quando ia ver, ele, o Manel com 3 personagens logados. A Lan House, ele tinha 5 computadores, com 3 logados. Era um cada computador. Aí, ou seja, o pessoal do Lan House só podia jogar em 2. E o resto era dele. É isso aí, Manel. Manolan. Aí eu falava com ele. Ele, ei, mano, peraí, se o cara encher no saco aqui, vou ter que deslogar um chá aqui. Deslogar um chá. Né, esse bicho tinha 6 computadores, mas 5 deles estavam usando o torrent ali. Aí daí, caralho. Deixa baixando aí, não sei o que e tal. Não, teve uma época, mano, que a minha mãe até hoje faz hora comigo, mano. Que era o Posso Morrer Não, mano. O que, velho? Jogando e tal, jogo algum jogo online, né? Aí o Tibia que realmente era dor de cabeça, mano. Porque se morrer, o cara perde os itens, é mó inferno, né? É 10% aí, da experiência, 10% de tudo, 10% do pois bom. É, aí, macho, o medo de morrer, macho, era intenso, mano. Aí o cara, vixe, mano, posso morrer não, posso morrer não. Sempre tinha isso, né? Foi na hora a minha mãe, meu filho, vem fazer isso aqui pra mim e tal. Aí, não, pera aí, força agora não. É porque, menino, ajuda. Eu, não, pera aí que eu posso morrer não. Tem que base. Aí essa frase pegou até hoje, mano. Tá, e até hoje ela fala comigo com esse negócio de posso morrer não. Não, meu tio frase comigo que eu tenho que ir pro DP. Como é, velho? Eu falava, não, ele chamava pra sair, eu fazer alguma coisa, almoçar. Ele disse, não, pera aí, deixa eu ir pro DP, pro depósito, que é onde você não morria, entendeu? A zona proteção. Aí agora ele chega, ele vai me chamar pra um canto. Não, peraí, ele. Ah, tu vai pro DP? Sem fazer nada. Tando amarrando o cadastro. Ele... Não, o meu é mais massa. Ah, só almoço? Não, eu tô jogando online. Não para não, mano. Não para não, mano. Não dá pra parar não, mas senão eu morro. Eu não consigo. Não, se eu não morro aí é que é comércio. Nessa época que vocês estão falando aí, era a época do Tibia, mano. Aí eu jogando aqui, aí o cliente chegava, mano. Aí eu, vixi, mano, e agora, doido, mano? Eu matando os trolls lá, mano. Aí eu, vixi, mano, agora tem que ir lá e voltar, bem rapidão, mano. Aí eu botava mano, o boneco pra dar, botava o boneco lá na frente, né? Clicava lá na frente, mas ele ia andando e eu via lá. Aí eu chegava perto do cliente, diga. Vamos, diga. Fala, chegava assim não, mano. Chegava, rapaz, de logo, velho, aconteceu o quê? Aí, e quando o Isaías estava lá, mano? E aí eu, ô, Isaías, sai daí, mano. Olha, eu me lembro de uma situação engraçada dessa do Manel, mano, que esse bicho tava jogando Tibia. Aí tinha uma vez que a mãe dele pediu pra ele fazer não sei o quê, que era entrando na residência dele, né? É. Aí esse bicho aperreado, não sei o que e tal. Aí, Isaías, eu vou aqui ver o que, não sei o que da minha mãe fica aqui controlando o boneco. Aí, Zé, mano, beleza, pode ir lá, pode deixar aqui comigo. Aí o Manel voltava, mas tava o Isaías com o chatzão da UOL, né, aberto e tal. Aí o Manel, ei, mas porra é essa? Aí quando virava a tela, só o personagem do Manel estirado no chão, mano. Eu ri demais, ó, mano, isso aí. E quando é pra tirar xerox, pronto. É melhor deslogar logo o jogo. E por que é que tu jogava, mano? Sabendo do foguete. É porque eu não sabia, eu não tinha nenhum jogo online. Gosta de viver perigosamente, é? É, aí. Ora, eu gostava do Tibia na época, né? Aí eu não, mano, tem que jogar o Tibia assim e tal. Aí eu não, mano, tem que jogar o Tibiazinho aqui e tal. Tinha vez que eu pensava nisso, não, mano, não vou entrar não, porque eu vou entrar morrer essa porra e eu vou ficar com raiva e aí uma bosta. Aí eu passava meia hora, pô, eu começava a me tremer. Meia hora eu não, tem que entrar. Aí eu começava a jogar. Não dá. É isso, então o vício é o Tibia ou a cachaça, mano? Aí pegou pesado, né? Não dá pro cara distinguir, né, mano? Agora pronto, mudou o assunto. Aí quando foi depois, aí eu, não, macho, vamos. fechar a Lan House, ficar só com o Tibia. Não, aí quando era. Quando tava 10 da noite, mano. Vixe, mas agora quando é que vai jogar em paz? Olha, graças a Deus, né? Tu dizia. É, mano. É, mas será que faria? Porque os clientes ficavam se comentando, né? É, mano, atendimento lá no Manel é rápido, não sei o quê. Aí, o motivo desse baitola. Olha, meu atendimentozão aí sempre foi o melhor, mano. Também, mano. Tu... Desse jeito aí, mano, é isso aí. Não podia deixar o teu personagem morrer, mano. Eu era voado mesmo, ali o atendimento. Outra parada também massa, mano, que o Manel ficava nervoso é quando ele tava nesse APR pra jogar e chegava uma pessoa pra digitar currículo na época. Estima, currículo. Fala, meu Deus, mano. Aí chegava aquela senhora, mano, que não sabe mais de nada e tal. Aí o Manel, bora, minha senhora, qual o seu endereço e tal? É uma mulher. O lá de casa, é? Rua Pavão, número 30. Ei, mano, esse negócio de currículo, mano, até doido, mancharam uma parada muito errada, mano. Por quê, mano? Porque o cabotinho que... Não, mano, o cara quer arranjar emprego, mano. É errado é jogar tiba sendo de mim, mano. Mano, é, mano, o cara tá querendo arrumar um emprego, mano, é, isso é muito errado. Não, mas ele ficava puto que o pessoal lá, igual aquele outro lá que assinava por extenso na digital. Ele tinha que editar o currículo do cara. Aí era uma palavra no currículo, uma porção no tíbia. Uma palavra no currículo, uma porção no tíbia. Aí pronto, meu amigo. Aí era morte que só aperta. Sim, mano. Olha, tá velho. Olha, imagem, mano. Na época aí eu. Manel, perdi. Escanear o digital do cara. Em uma semana eu. Ei, mano, tu já escaneou já algo digital ali. Vixe, que amizada foi essa? Mano, escaneia da digital. Não, porque escaneia digital ninguém não. Isso é a verdade. Vocês querem esculachar a população aí. Não, mano, o Ribeiro, mano, foi fazer o currículozão dele ali. Antigamente o currículo, o cara tinha capacidade, né? Igual aquele filme do Benjamin, não sei o que, que o cara nasce. Mano, é no terceiro ano, já tinha 3 filhos já. Aí, Baitola, acabar, tu disse que esse negócio da tua idade não é verdade, mano. Os caras estudaram contigo, mano. Sabe que tu já entrou no segundo ano com habilitação e pai de família, mano. Aí, aí de 5 pessoas confirmando, mas isso aí, o que é que tu tem a dizer, mano? Ah, tinha um Bolsa Família já, mano. Contei a história, mano, da mulher que foi fazer o currículo, mano, da véia. O Júnior não gostava de fazer currículo aí, não importa o que eu estivesse fazendo, não. Podia estar com a minha namorada e tal. Galera, não, chama a Manoel ali pra fazer o currículo. Porque ninguém mais na Lan House sabia digitar, né? Pois é, mano, é porque o Júnior ficava logo com vergonha, nervoso na frente dos outros. Olha, besteira, vai daí, Júnior, mano. Vergonha que. Sei lá. E ninguém é otário, mano, pegar um bucho desse aí. Eu ia falar isso aí. Manel, aí, mano. Manel. Aí pronto. Aí eu chegava um ou dois, eu fazia e tal. O Moura tentava escapar também dos bichos, mas eu não, você vai fazer também, seu merda. E quando era pra fazer isso? Quando era pra digitar um trabalho inteiro, um trabalho escolar? Não, o trabalho escolar a gente só fazia era Ctrl-C, Ctrl-V. É, só. Não, a gente faz a pesquisa aqui e tal. Manel no KD direto ali. KD, é, né? Aí a pessoa, não, eu quero um trabalhinho ali só de 3 folhas e tal. Aí eu, não, 3 pontos aí. Quer dizer que tu vai reprovar uma porrada de gente, foi isso que começou a tua empresa aí. Não, porque os meus trabalhos eram tudo de altíssima qualidade ali. Tá certo. É. Existe ainda Lan House, ou Manel? Vixe, mano. Vixe, mano. Já foi o governo. Can our terrorists win? É, mas ninguém pode questionar o tino comercial do Manel, não, mano. Porque quando a locadora fechou, esse bicho tratou logo de abrir uma locadora de DVD, mano. É um negócio também que dá muito dinheiro, né, mano? Sério, mano? Não, não, não, não. Agora, na época ali das locadoras de videogame, quando o cara derrubava o controle, era 15 minutos, né? Vixe, não, isso aí, isso aí é um foguete que eu escuto de muitas pessoas, mas nunca aconteceu comigo, não. Aconteceu o cara dizer, tu não vai jogar mais, não. É, mas é isso aí, mano. Não, tu não vai mais, não. Eu comecei a chorar, o moleque. E quando a galera derrubava ali os mouse, mano, tu fazia o quê, mano? Existe uns artistas, mano, que o cara conseguiu derrubar o teclado do mano. Não, mas teve uma menina lá, mano. Quando eu escuto, mano, só o papo. Aí eu, bicho doido, mano. Tá destruindo o computador agora, já bem. Aí eu me levantei, fui ver o que era. A menina toda vermelha, com vergonha já, né? Só olhei pra cara dela, né? Nem perguntei. Ai, desculpa, caiu aqui. Foi? Eu falava logo assim, aí, como é que cai essa merda? Aí eu, foi, caiu, foi. Aí ela... Não, porque eu fui cruzar a perna e enganchou a perna no fio e puxou mais por baixo. Só sei que o teclado foi pra lá do outro lado. Já foi virar aqui a perna, né? Aí o fio tava assim, né? Faz no bucho assim por debaixo da mesa. Aí, juntando as teclas. Quando ela passou a perna, aí o teclado foi junto. Aí, mas falando em perna, você já pegou muita putaria já. Vou fazer putaria na Lava. Ora, mano, direto. Não, mas tira tu. Ele fala assim, ó. Você já pegou. Vai diminuindo. É porque o Marcos aí é estilo Faustão, mano. Vai enfraquecendo a voz. Louco, meu. Não, peraí. Sério mesmo, vou fazer aqui sessão maior de 18. Sessão maior de 18, é. Se você chegou aqui, você se. A exceção maior que 18. Todas as tuas histórias são assim, mano. O que é que tu tá falando aí? Parece que é pesada. Tem umas histórias muito loucas, mano. Lá, mano. Tava. Não, mas eu acho que não contei essa num cast, nenhum cast, não, né? Porque não teve. Arquivo confidencial, é agora. Entendi. Uma doideira lá, mas foi assim. Eu tava lá, né? Parece que é pesada. Eu acho que não contei essa num cast, nenhum cast, não, né? Porque não teve. Uma doideira lá, mas. Parece que é pesada. Foi assim. Eu tava lá, né? Parece que. É pesado. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Aí tinha uma gostosa lá, mano, que ela era mó enxamista mesmo, minha, sabe, gás, e tal, não sei o que, fazia mó enxame. Aí, mano, a mulher era boa, mano, tá doido, a bicha tinha um corpo assim irado, aí eu ficava na minha, né, tal, né, tem que manter né, a postura de empresário, né, e tal, aí, tá certo, é, pode respeitar os clientes, né, aí eu ficava lá. Aí um belo dia, ela chegou lá empolgada lá e... Théo. Chamava de Théo. Théo, me libera aí, computador pra mim, aí eu... Com certeza, ela dava foi, um alt tab no Tibia, né? É, aí dava um alt tabzinho no RF. Na época eu tava jogando RF online, aí eu... Dava alt tabzinho nos vídeos. O quê? X-vídeos, né? Aí eu... Vamos lá. Aí, mano, eu comecei a ver. Aí só tava ela, mano, nesse dia. Só eu e ela na locadora, né? Aí eu comecei a ver ela se levantar, se abaixar. Aí eu, o que é que essa mulher tá fazendo, hein, mano? Aí ela olhava pra. Aí teve uma hora que ela levantou, tacou a gargalhada, ó. Olhou pra mim e começou a rir. Aí eu, vá, já vi isso, tá doido, né? Tá me dando condições, né? Tu pensou isso aí, mano, que é a verdade. Não, aí ela foi e disse assim, como é? Del, vira pra lá, Del. Não olha pra cá, não. Aí eu, tá bom. Eu fui me levantando devagarzinho pra não ver, né? Aí quando eu olho assim pra ela, ela começou a olhar pra mim assim de repente de novo, aí... Manel Solid Snake, é o que ele me dizia. Aí eu, bicho, mano, o que tu vai fazer de bom aí? Aí eu perguntei, né, o que é que tu vai fazer de bom aí? Aí ela, vou fazer uma coisa que você não pode ver, ela tá de saia, ó. Aí eu, bicho, mano. Aí ela... Vira pra lá, eu... Viro nada, né? Nem pi, querido, eu sei que você vai fazer uma coisa muito boa aí, eu vou ficar olhando. Deixa de ser cachorro, olha pra lá. Eu não deixo nada. A vozinha do Manel agora. Deixo nada. Não, ei, mas tu sabe o que é engraçado? O Manel taradão, mano, e a Lan House desse bicho, as janelas eram tudo de vidro. Eu não imagino não, assim. Não, peraí. Deixo nada. Não é essa aí, nessa Lan House aqui que tu conhece, não, é a outra, a locadora, que era lá na... Que tinha as paredes de vidro. Ué, aí ela tava lá, aí mancha, aí teve, aí conversa vai, conversa vem, ela conversando lá com não sei quem lá, aí a dona mancha virou, se virou pra webcam, né, pro computador, aí levantou a saia, mano. Meu amigo, mancha, essa bicha era gostosa demais, ó. Aí eu, puta que pariu, mano, que bicha gostosa da porra. A bicha de calcinha, fio dentado, pra não sei o que, mostrando pra alguém lá, né, na webcam. E eu olhando, né, lá. Aí ela olhou pra mim e começou a rir. Não olhe não, seu safado. E mostrando, né, eu, não, vou olhar não, mano. Só vendo aqui a paisagem e tal, mas... Aí tu fechou muito o estabelecimento, bom. Foi nessa hora aí. Muito bom, inclusive, mas foi aí. Era 3 horas da tarde, mas... Aí o Manoel acordou. É, mas se eu te disser que era 3 horas da tarde mesmo? Parei aí. Todos suados. Não, sempre tá ali, era de tarde, quero mano. Água. Só tinha quero água. Deve ser... Deve ser putaria, velho. Porque o cara tava na webcam com a mulher, véio. Aí só o Manoel metendo a cabecinha assim. O cara olhando, que é esse doido aí que tá de trás de ti aí? Ah, eu não sei não, mas tem uns caras que é putaria demais, mano. O cara vai pra Lan House pra acessar vídeo porra bomba. Até o Marcos aí. Eu tô aqui. Foi até barrado, mano, Marcos. Foi não, mano. Foi, Marcos mano. Aí, mas. Não é isso, mano. Era não, só no Altitab, aí a Barbie, bota né, é o povo. A Barbie chegou lá, e aí, menino, eu tô vendo aqui o que tu... É o Pivete, chega... Ei, Pivete, que é de pilantragem essa aí no teu computador? Não, eu tô jogando no CS, aí, ó. É? Pá, pá, pá, matei 2 headshot. Não, peraí. Eu tô vendo aqui atrás, você deu um alt tab aqui, tem um negócio aqui, um soft plume aqui, que é isso aqui? Aí, é, soft plume. Pode ser 3 minutos e 10. Aí sai o cara assim, né? E pode que negócio é esse aí? Não sei o que. Não, o jogo aqui, CS aqui e tal. E essa, é. essa braguilha aí aberta aí? Aí tem que. Vixe, menino, que é isso aqui? Falha! Tem uma janela aberta aqui, meu irmão. Ô, Barbie, quem é que tava usando esse computador antes de mim aqui? Quem é? Aí, meu Deus, tô que cara de pau, doido. O Pivete aí é bicho ator, viu, mano? Bem... Mas era impressionante. É mas ele tomava um susto, só o cara de verdade. Mas que é isso? Difamando aí. Já veio, mano. O que é que tu faz? O negócio lá ficava aberto lá já, mano. Aí eu não ia fechar, eu não sabia de quem era, né? Ele já pensou ia voltar ou não. Até hoje, né? É igual você tá lá no computador, aí tem um arquivo do Word. Aí você vai fechar e tem lá salvar. Sair sem salvar ou salvar? Salvar ou não salvar? Você deixa lá. Mesma coisa um site pornô, né, mano? Você deixa pô. Lá, né? Porque senão... O negócio tava lá aberto e ficava lá. Aí. Aí tu dava um headshot aí. Ai! Pera aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Pô, véio, putaria demais, mano. Isso aí só começou a rolar mais ainda, mais forte, velho. Foi na época que a galera começou a fazer essa putaria de uns computador virado pra frente, outros pras costas da parede, né? É, mano, a galera ficava no fundão, né? E se eu te disser que isso aí é que dá dinheiro, mano? Mancha, a briga por esse computador que é virado é grande demais, mano. Mancha, eu virei um computador, mano. Aí a galera, eu quero o computador virado, não sei o que. É porque o Manel soube fazer a vida, mano. Era pra ele ter virado tudinho ali, bicho, só vira um, nossa, mano. E era os mais lentos, né? Cheio de vírus. Não, aí eu virei, pronto. Aí o Manel tocou no assunto. Mano, tinha 3 virados no começo da Lan House. Eram 5 computadores. Tinha 3 virados e 2, ou 3 virados pro mundo, né? E dois virados pra parede. Meu amigo, mancha, esse virado pra parede não aguentava uma semana sem formatar. Lembro disso aí também, o Manel era... Mancho era impressionante. Manel aí era XXX, mano. De 2 em 2 horas, o Manel era formatando esse computador ali. E existia um indivíduo, mancha, que ele vinha pegar vídeo pornô só de gorda, mano. Caralho. Você não sabia até o gosto não, sexual, né, dos caras, cara. Não, é porque eu via, macho. As pastas. Não, mas o problema aqui não é gordo. Não tem nada contra as gordinhas. Então, o problema é que aqueles vídeos são pesados, mano. Que a mulher pegou e o trocadilho. Literalmente pesado, né, mano? Não, tipo de masoquista, né? Fica pulando em cima, tá acabando em cima do cara e não sei o que, umas gordazonas gigantescas mesmo, mano, sabe assim? Suar aquele negócio rei, sabe? Não, mano, mas isso é o interno, isso aí é o interno. Tem que explicar, velho, assim, porque existe... Quando o cara é gordo, por exemplo, o bala é meio gordinho, assim, é 147 quilos. Ele é assim, um pouquinho avantajado do bucho. Aí o que que acontece? Ele tem um sonho, que ele um dia vai realizar esse sonho, que é beijando. Morrer beijando? Beijando. ele come, ele beija. Isso é patológico que esse bicho inventa, mano. É verdade, é mal, isso aí. É mais tu, vocês já estão conhecendo o naipe do Marco aí. Vocês já estão começando a entender como é que é os foguetes dele, mano. O negócio do vixe, que aba aberta é essa? Isso aqui não foi eu que abri, não. Aí dá pra entender o foguete aí, mas... Contei, velho. Foi namorar a menina do Cirque de Sol, é? Tá vendo os foguetes, ó? Fica demais. É porque o Bala, velho. Porque o Bala, o Bala aí, ele tem 1,90m, velho. O bicho é gigante, velho. Eu sou fofinho. O bicho é meio alto mesmo, esse baleta rei. Aí a Marquita Ré aí é outro sem futuro. Faz as paradas aí. Olha a putaria que ele tá fazendo com a pobre do Bala aí, ó. Esse negócio do Manel Manteiga, mano, que é o apelido dele, matou duas vezes de faca, ponta. Aí pronto. Eu matei 20 vezes ele na mesma partida de faca, e ponto. É, mas começa o negócio aí. O Marcos matou o Manel, aí ficava passando a faca na parede, a faca na parede. É isso aí, Marcos. Eu tô tirando o sangue do Manel. É, mano, eu sabia que teu apelido era mão de manteiga, mas eu pensei que era por causa de outras paradas, mano. Não era por causa disso, não, mano. Esse cara só botei Manel Manteiga. Ei, mano, me lembro do negócio do Isaías ficava acessando pornô de véia direto ali. É verdade, isso é verdade, viu, isso aí é uma putaria muito grande, velho. É, vai tu ver o naipe dos clientes do Manel, né, mano? Porque o Manel, os clientes, o dia que andava lá, mas esse bicho sabia o gosto sexual de todo mundo, né? É verdade, viu, Manel? Beijo aí, mano. Não, é uma comédia. Mas aí o problema é que... Não, mas eu mantia a... Integridade. Ah. Caguejou. Não, mantinha, eu quero dizer que eu mantinha a particularidade da pessoa, né? A intimidade, né? Eu não saía dizendo, olha, aquele. Tira. Eu não saía dizendo, aquele ali acabou de sair vendo uma doida ali. Tu mantinha os arquivos salvos no teu computador pra tu assistir depois, né? O cara esperando pra acessar, o cara tava com a sacola de supermercado. Devia ter uns 30 DVD soltos lá dentro, né? Aí o cara esperando, ansioso, né? O mano, você, mas tá vendo esse bicho aí? O cara tava meio longe. Aí, o que é que tem? Mas tu acredita que dali é só DVD de putaria, mano? Não se lembra não, mano? Sério. Eu falei isso aí, mano. Cai dentro, velho. Ah, como caralho, é que eu ia adivinhar que o cara tava com uma sacola de DVD só de putaria, dentro, mano? Achando disso aí, não. Isso, mano. Putaria, mano. Dentro. Como é que o Joel sabe que o Isaías ia na tua lan house só pra acessar pornô de idosas, mano? Porque as porra da galera do povo falava. Olha, mano, se o Joel, mano, falou que o negócio do Isaías tava conversando com o negócio de travesti, que não sei o quê. Se foi ele que veio me dizer, mano, eu nem sabia disso, mano. Mas essa aí foi porque ele veio falar comigo, velho. Isso não pode ser. Não, foi não, mano. Foi o MSN, mano, ele veio falar comigo, mano. Porra de idosas, eu lembrei de uma coisa agora. A mulher tá lá no, com a boca do trombone. A coroa na boca do trombone, quando se tira a boca, fica chapa. Não, meu filho, me desculpe. É, mano, tu é muito esculhambado, mano. Tu tá derrubando o nível do programa, mano. É, velho. Isso. Não, vocês é que estão frascando aí. É, mano, começou. Operação Chapa 2. Que coincidência é essa, mano? Na hora que eu entro, no dia que eu venho aqui, é só putaria, já vai. Tá vendo, mano? Esse bicho é muito safado, mano. É, sou tímido, mas vocês ficam falando isso aí, mano. Vocês vão me constranger, mano. Olha aí. Agora tu lembra daquelas duas lan houses ali que abriram pra concorrer com o Manel, mano? Eita! Eu me lembro das 8 lan houses que abriram pra concorrer com o Manel, mano. Mas tinha uma tal de Visage Net. Visagem? Visagem, ó, parei. Que é essa aí, tu? É? Nem eu sei essa aí. Era da esquina da tua rua, mano. Não, mas isso aí é a Torre Net, não é? A Torre Net eu sei qual é, mano. Mas tinha a Visagem Net. Visagem? Era um putaria, eu nunca fui lá, não. A gente andava na Lan House lá da Gomes Olímpio. Eita, compadre, ali no posto, mano, eu lembro, ali da Vírus. Aí tinha uma menina que vendia coco lá no posto. E ela era tal, minha bonitinha assim, uma homem, né? Só pra passar manteiga. Aí, beleza, né? Só que o bicho era fuleiragem. Aí a galera, meu irmão, eu vou pegar essa menina ainda. Aí o outro, eu vou pegar primeiro. Aí a galera fez uma aposta. Aí no dia seguinte, o banheiro lá, eu fui lá na Lan House jogar um CS com o Pivete, o Marca, eu não sei se o Manel tava lá, tava o Magu, tava os Fela lá. Aí o banheiro, fui abrir o banheiro aqui, a galera tudo calada e cada banheiro fechado, né? Tem gente aí, o banheiro bem silencioso. Aí, tem gente aí, ninguém respondeu. Macho, esse banheiro não saía ninguém durante uns 45 minutos. Meu irmão, tem alguém nesse banheiro aí, essa porra tá trancada, velho. Depois de muito foguete, a galera percebeu que ninguém saía, não tava trancado e tudo. Não saiu um amigo nosso, não, que pegou a mulher do coco. Tá bem isso, velho. Tava lá dentro do banheiro no soft pluma. Perguntei, mancho, falar e pegou a mulher do coco. Vixi. Meu amigo, eu me lembrei. Ah, mas não peguei, não. Não, eu me lembrei, foi da mãe daquele pivete lá. Ixi, agora é 18 anos ali, que ele mudou até a voz. É, agora tem a lei. Mudou até a voz aí. Não, tá doido? Não, não é história pesada, não. Só lembrei da mulher. É porque tinha, na época que a gente jogava lá na Vírus, mano. Tinha um pivetezinho que era do colégio também, mano. Que ele, a mãe dele ia deixar lá, mano. Mas pense numa mãe. Ah, eu lembro, mano. Lembra não, mano? Um pivetezinho, mano. Que jogava CS também com a gente. Aí a mãe dele ali era muito espetacular, macho, lourona, a galera... A coroa era GGzaça, viu? É doido, macho, a galera ficava parecendo com o pivete. Ei, meu filho, tudo bom? Não sei o quê. É, eu lembro desse pivete, ele ficava puto. É, mano, ele ficava doidinho de raiva, mano. Mas a mãe dele era linda, macho. Ei, filho. Irado. Macho, o melhor doido era aquele Razor, mano. Que era feio pra caralho. Macho, eu acho que o pivete tinha mais raiva, porque ele era muito feio, mano. Muito parecia feio. Parecia um... Era o cara de morcego, assim. Não, o Razor é uma marmota mesmo, mano. Que esse bicho, mano. Era feio demais, mano. Mas, mano, eu te digo sinceridade, ele mano. Era paguado, mano. Se ele jogar uma cabeça mais longe do que um palmo do monitor, é muito. Como era 3D, o nariz dele pra tela era 3D. Não, sempre parei, mancha. Ele jogava bem perto do monitor, mano. Não sei nem como é que esse homem jogava, mano. E os dentes, tudo estramelado. Catarata de quinto grau. Dente estramelado, é putaria. Estramelado. Se ele espirrasse, ele batia os beijos no... Aí, naquela época ali ele jogava voo, né? Era o único que jogava voo da gente. Aí a gente olhou assim pro voo. A gente... Poxa, que pagava. Aí ele pagava 20 dólares. Era o besta que pagava, mano. É, mas você não era do Farias Brito, não, viu, bichão? Era de 7 de setembro. É duas coisas que mantinha a Lan House ali em pé, mano. Era a MSN e a parada dos jogos, mano. E o CS. Era da Lan House do Manel, mano. Que esse bicho abriu a Lan House. Aí menos de um ano depois, mano, no nosso bairro, cada quarteirão tinha no mínimo 3 Lan House, né? Agora não tinha essa taria de uma Lan House fazer torneio com a outra, não. A Lan House brigava com a outra, a galera e tudo. Era tipo. Não, a briga das Lan House era promoção. Uma deixava mais barato, outra deixava mais barato. Não, porque não tinha uma galera. Esse negócio de Lan House não era tipo gangue, mano. Tinha a gangue da Lan House, não sei da onde aí. Mano, me chamou pra quebrar um dono de locadora, mas junto com ele. Não, teve um enxame uma vez. Vixe, Maria doido. Te pegaram, né, mano? Não, teve um enxame uma vez que eu chamei eu, que eu, a gente fez o clã, Marcos. Tu foi nesse dia, Marcos? Aquele que a gente foi fazer o clã pronto lá no... Lá no Negão, mano. Eu fui em um negócio desse aí, mano, que era perto da tua casa. Perto de onde? Da tua casa, mano. Lan House perto da tua casa. Ixi. Não, mas isso aí foi na Atomos. Era a visagem. Não, foi na Atomos. É, era um campeonato, sei lá o que era, mano. Não, ó, teve um enxame. Nem rolou. Um enxame com média, mas que teve uma vez que a gente foi tirar um confronto lá no. Numa porra do uma house. Aí eu tinha um clãzinho lá no Marista. Mas, macho, era eu e mais dois, três. Aí quem jogava mesmo pra caramba, macho, era dois amigos do meu irmão. Esses bichos, mas era monstro, mas jogava muito mesmo. CS. Aí eu, ei, macho, eu vou convidar esses dois doidos pra nós destruir logo lá e sair com a vitória. Porque se for só uma coisa aqui, mesmo que o time já tá faltando, então nós chamamos logo dois reforços. Aí vamos chegar lá pra arregaçar, né? Era 5 contra 5. Era 5 contra 5. Aí fui eu e esses dois, faltava dois, aí eu chamei esses dois e ainda tinha o meu irmão também, né? Ele jogava um pouquinho também. Aí, pô, vamos nós seis aqui, contra quem tiver lá. Meu amigo chegando lá, a gente, aí tá marcado aqui o horário e tal, não sei o que, a gente marcou, aí pagamos lá e tal, né? O horáriozinho, aí quem ganhasse era só um pay-off, quem ganhasse ganhava o dinheiro, sabe? Aí, era apostado ainda. Era, mas tu não desconfiou que você era lavagem de dinheiro, não, mano. O cara só pagava e ganhava o prêmio, mano. Já bem isso. Não, mas é só pra frescar, mas só pra não. É um clã front mesmo. Não tinha nem dinheiro. Não era nem pra ter dinheiro, né? Você não quer te botar um dinheirinho só pra ter um prêmiozinho. Aí a gente foi. Começou. Mas deu a ideia de dar botar o dinheiro. É, bota o dinheiro aí, mas pra fazer o quê? Bota aí dois contas aí de cada um, pelo menos, né? Pagar as contas. Aí eu, ei, macho, bora ali começar e tal. Aí a gente foi, começou a jogar. Ou, começou a jogar não, a gente começou a sentar, ajeitar os mouse e tal. Casou no chão, né? Casou no chão. Aí, meu amigo, meu colega, o PA, entrou no console do CS, né? Sendo que no console você ajeita a mira, você ajeita a cor da mira do jeito que você quer, né? A sensibilidade do mouse e tal. Aí você também pode botar cheater, né? No console. Ixi, aí, Manel, é isso. Sendo que aí o problema, acho que ele tava querendo ajeitar a sensibilidade, ajeitar não sei o que, né? O normal, o padrão do jogo, deixar como ele tem costume de jogar. E tu queria roubar. Meu amigo, não, doido. Aí começou o round, né? Aí vamos embora. Go, go, go. Team, fullback. Começou. Um minuto. Ele não tinha nem mexido, ele não tinha nem largado o boneco ainda. Ele baixou o console. Aí o cara. Ei, mano, tá baixando o console por quê? Ah, mano, eu tava ajeitando a sensibilidade aqui. Vocês começaram aí o primeiro round, né? Só de. Só esquenta aqui, peraí. Não, mas pode baixar não, chave. Já começou. Ai, eu doido, mano. Peraí, o cara tá só querendo ajeitar aí, mano. Ajeitando a sensibilidade era uma gíria, né? Que vocês usavam na época. Aí ele, peraí. Era o código, doido. Era o código. Não. Aí ele. Não, mas eu vou dar o restart aí no servidor. Né? Que é desde o servidor dedicado, né? Pra todo mundo. Eu vou dar o reset aqui. Se baixar o console, 5 minutos de punição. Acho que é 5 minutos, coisa assim. Aí, meu amigo. Ele, meu chapa. Pera aí começou uns gritos. Aí eu. Que diabo é isso? Vocês estão comendo é bosta, é doido? Deixa o cara ajeitar esse negócio e pronto, mano. Tu foi botar aí dinheiro, foi... mano, na parada. Não, é. Os caras pegaram a arma. Aí ele foi baixo. Né? Aí ele foi resetou a porra do jogo. Aí no que ele resetou, mano. Aí o doido do PA doidou. Ah, mas pra que pariu, mano. Sou o que, negócio de São Paulo de tudo. Aí doidou. Aí eu fui, mano. Fui doidou. Ah, tá marrando esse bar, né? Que esses bichos são bem de noob. Sabe jogar, não, mano. É, vixe, mas teu amigo aí é muito perturbado, ó, mas não sei o que. Aí o Felipe, né? Que eu convidei eles, né? O bicho, esse bicho velho foi bebo, foi, mano. Drogado, sei lá. Não, mano. Nem eu sabia que esse bicho era pavio curto desse jeito, não. Aí eu só sei que nós fomos embora, mano. Teve. Pegamos dinheiro. Ah, me dá meu dinheiro aí, fala da puta, não sei o que. Pegamos dinheiro, foi embora, mano. Tinha a galera lá, né, mano. Pivete, e o New of Heroes. É massa, o inglês formidável do Manel ali, ó. É o Heroes of New. É o. É o Woman of Heroes ali. Não, mano, cabeceira, como é LOL aí, o nome do LOL, mano? League of Legends. É o pai eterno, Jesus amado. Leag, meu Leag. Olha lá, gente. League of Legends. League of Legends. Pois é, não, agora o outro é que eu não sei mesmo. Como é o nome dele? É New of Heroes? Como é? Não, Heroes of New Earth. Ah, New Earth. Não, mas não é isso aí, não, viu? Hasta la vista, baby.